você, meu truta, que eu não te vi. Nunca mais era pra você estar aqui, mas aqui jaz. Passo por escrito meus sentimentos próximos. Queria rimar alegria e não falar da porra de um velório. Não dava pra acreditar que aquilo tudo era real. Você ali estirado no chão, sua mãe passando mal, seu pai desnorteado, meneando a cabeça. Sinopse da vida sem glória, eis aqui que tristeza. As lágrimas que rolaram pesaram toneladas no rosto de uma mãe que se mantinha ajoelhada, clamando, implorando que não fosse verdade, que tudo fosse um sonho que acabasse quando ela acordasse. O sonho acabou, mas na vida real vai seguindo o cortejo pra caminhada final. Sem riso, sem glórias, só choro, caixão e rosas. Lá se vai mais um guerreiro que queria o seu nome na história, talvez de forma errada. Não sei de quem foi a culpa, será do sistema que é falho, ostentação do brilho das ruas. Não sei, talvez o desentendimento da vida contra vocês. Irmão, quanta falta você faz, seu pai vive no bar embriagado sem ter paz. E mais, sua filha sempre pergunta quando é que você volta. Passa quase a tarde toda esperando você na porta. Se lembra dos torres da vida bandida, você fazia um 5-7 pra ajudar sua família. Parou de estudar, ainda novo de idade, enquadrava os boys no centro pela necessidade. Mas o tempo foi passando, você se acostumou, metia o terror da capital interior. E assim foi se tornando mais psico da quebrada, se afastava dos amigos, a alma tava angustiada. Quanto mais o tempo passava, passava sua vontade de ser um guerreiro nobre e agir com a verdade. A saudade eu perseguia, o desespero também. É por isso que hoje da morte você é refém. Sua mãe diz que não tem sossego, que a noite toda ela passa acordada. Diz também que você não morreu, sabe o horário que você chega e que mais cedo ou mais tarde baterás na porta de madrugada. Não acredito que você deu brecha, os traidor que se dizia seu amigo, mas foi quem te arrastou. Por causa da inveja, um dos sete pecados, o pilantra te arrastou, viu você sendo alvejado, caralho. Bem que eu te avisei que o mundão não tava louco, a loucura era em vocês outra vez. Volta a repetir, apertar na mesma tecla, que a vida não é louca, a gente é quem causa guerra. Lembrei daquele dia tenso, chuvoso, a tristeza que eu fiquei em meio à marcha fúnebre. Confesso, até chorei por saber que inevitavelmente aquele era nosso último rolê. Irmão, onde cê tá agora? Que sirva de exemplo pra aqueles que a mãe implora, que mesmo assim insiste em permanecer no erro e vive alienado, louco, alucinado, sem sossego. E os pais que vivem preocupados sem saber onde ele está, é que saiu de casa ontem, não tem hora pra chegar. O que resta é orar pra que nada o aconteça e que ele não entregue sua cabeça de bandeja. Maldade, triste palavra-chave que acompanha o ser humano sem haver necessidade, é de praxe. O homem mata um, mata dois, mata três, e se esquecer que no amanhã pode chegar a sua vez. Mas vocês não ligaram, os limites ultrapassaram. De repente na vida do crime construíram seu reinado. Lágrimas e dor, foi tudo que restou. Sua família inconformada por ser vítima do terror. Senhor, o tempo já passou, não há mais como voltar, então perdoa-os por favor. Protege suas famílias, não deixa-os sofrer. E aqueles que me ouvem hoje, que com a morte venham aprender. Este som é dedicado aos irmãos que se foram sem dizer adeus, e aos familiares que até hoje sofrem sem querer aceitar o que aconteceu. Hélio, Edson, Dilson, Rodrigo, Michael Miller, estejam com Deus.